Bom dia, Gol 1184, passando externo, checar travado. Bom, 184, continua a aproximação, informo Airbus 320, iniciando rolagem 1-0. Prosseguindo, 1184. Número 63, informo Boeing 737, passando externo. Chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 128, 260 com Recife, tá 3859, bom dia. Bom dia, por favor. Obrigado, bom trabalho. O 1621, confirma a velocidade indicada. Reduzindo para 209. Gente, tráfego sul precede 8 milhas, tem 1.40 de ground speed, Boeing 737-800. Gente, está reduzindo aqui já sul precede 4. 1184, autorizado pouso 1-0, vento 1-60, grau 0-6-9. Nível pouso 1-1-84. Decoladas 44, chama controle 120.8. Sim, está 3663. Controle de Salvador, está 3663. Está 3663, contato radar na decolagem, via saída da El, mantém a nível de voo 340. Via saída da El, está 340, está 3663. Zona LS, 621. Zona 621, reduza para a velocidade de aproximação, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 2195, obrigado. Oi? 1-9, na foto, 4-3, alterna Galeão. Vou chegar 6311, tá? 1 dia alfa, tá? Ponto 0, 1895, 0-1-7. Autorizado Salvador Natal 090, 2677, decola pista 90, curva esquerda, saída Conde, controle 208, tranco com 0274. Solo, bom dia, 1984, livrado, faço na resposta. 1184, táxi via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 1184. 0274 confirmando, parte militar, sempre para o táxi, 137. Bomba 37, táxi autorizado, parte militar, até a taxi hotel. A taxi hotel mantém a posição e aguarde para o cruzamento da pista. Confirme o POB. Estou em hotel, mantenha a posição e chame torre 1-1-8-9-5. Controle, o canal 2, 0, 10, 150, 4. Oxalé 6250, bom dia. Oxalé da Mari, desça sem restrições para o nível de voo 050, ajuste 1097. Pessoal, a restrição é voo 50, boa noite. Eu já tirei esse tapa, o Xené 6250. Muito obrigado. É 6301 no pronto? 7 da Marcel, pronto, fala aqui agora. 137 autorizada ali, mantém 1-0. Adael Lida Motiva. Você pode voar na flor de Lida ou 3663? Atualizar, direto Lida, 3663. Prazer, Lida, 3663. Com 648, bom dia, viu chegada a Mari, deixa para o nível de voo 060, ajuste no 017. 060, com 1.600 de voo, com 648. Contato Salvador, rumo a 37. Rumo a 37, contato radar na decolagem, via saída Conde, sube e mantenha nível de voo 090. 090, rumo a 37. O número 648 reduza para 2509, número 2 na aproximação. Certa Montel 2501, 648. Avisado Aracaju, nível 170, via Golf 677, decolagem da 1-0, cuja esquerda segue a 11, controle 120.8 e transponder 5023 a 270. Pátio 3, chame pronto para prospecção. Tomara quando pronto. Pan 3663, chame o centro Recife, frequência 95.1, alterna 133.25. Recife, décima lua, alterna 133.25, tá 3663. Channel 6391, decolou 53, chama controle 1, 20.8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, Channel 6311, na sexta. Channel 6311, contato radar na decolagem, via saída da Elso, mantém o nível de voo 360. Nada, Elso, terminou 360, poderia dar pra gente uma lida, uma ótima? Autorizado lido, Channel 6311. O Channel 6250 desce para 2 mil pés, autorizado final do procedimento em LS3, a pressão não gera zero é estabilizada. 2 mil pés, 817, reportará final o Retroate 6250. Channel 6311, autorizado direto, Mótima. Mótima, 6311. Voo 648 sem restrições, desce até 3 mil pés. Ajuste no 0 e no 7. 3 mil, 0 e no 7, 54. Scania 6250, com quais velocidades indicadas? 190. Sente. Bruno 648, informa o tráfego que procede na aproximação, 12 horas, com 190 de ground speed, reduza para 1909. Retino Bruno 64. Você fala sobre a direita da Eura da Mótica, foi 4208 e a Mótica 026. 5026, portão Mótica. 026, tá pronto. Avisado, se tiver que assinar, me chame zero. Avisado no ELS 624. Chame 6250, complete final do procedimento. Chame todo Salvador, frequência 118, décimo 95. Obrigado. Composto. Bom trabalho, excelente. Bruno 648, desça para 2.000 pés, ajuste na 097, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pressão na 07, autorizado. 2.097, direto 6.0064. Senha 250, autorizado pouso 90, vento 140 graus, 089. Livre pouso 6250. No solo 04, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 21. Solo 6250, da Rua Xanel, librando. Xanel 6250, taxi civil, Pedro Xixi. 1948, full reverse. Para LS, né, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95, gol número 48. Oi, Paulo, chefe, bom dia. Bom dia, bom povo. Salvador, 3896, bom dia, via chegada a Mário, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 097. Zero, agora 64. Temos 1-8-3 a bordo, 4 horas, estacionado, esperando o melhor. 2065, táxi autorizado, Índia e Alfa, da ponto espera, no ponto espera, chame torre, frequência 1-1-8-9-5, a gente tem o ativo 1-0-1-7. Táxi Alfa, ponto espera, Martim, obrigado, vou 2065. Tá joia, você é autorizado, olha aí, mantém a pista no set. Romeu, Hotel Gilete Serra, atento a possibilidade de esteira do Boeing pousando na 10, autorizado a calar a pista 17, vento 130 graus, 079. No solo 07, direita, solo Salvador 12, no décima 1. Direita 211, com 642. Salvador, onde o gol 2065, com a ponta da 1. O 2065, autorizado além, mantém a pista no 0. Mantém, com 0. Portão 7. Portão 7. Salvador, voo no 648, visando via forte. Voo no 648, táxi via Alfa, é por chance da direita. Alfa, antes da Juliette, voo no 648. Tem uma dica? Diga, Juliette, para o teto. Delta, chame no ponto de espera da papá. Papá, o meu hotel Juliette Serra, decola 08, chama o controle Salvador em 120, décima 8. 1208, Serra. 12065, autorizado a decolar a pista no 0, vento 110 graus, 09 graus. Preciso decolar a pista no 0, bom, 20. Salvador, até o Júlio, só informando a captura 35, é o Júlio Bozo, na base autônoma. Gente, até o Júlio, até a graça pela informação. Júlio, Papa Romeu, até o Júlio, até Papa Romeu, até o Júlio, até a prossiga. Decolou 7, com voo à direita, pelo Salão de Itapuã, solicita proa direta de Manati na radial 242, irá manter a 1000 pés. Papa Romeu até Juliette Serra, chefe do transponder, não recebo o modo alfa nem charme. Ciente, autoriza 242 até Juliette Serra. Papa Romeu até Juliette Serra, autorizado o subir em condições visuais para 2500 pés, original 097, direto Maraty. Solicita manter 1000 pés. Rio, autorizado 1000 pés, direto Maraty, até Juliette Serra. Até Juliette Serra. Controle 20 décima 8, bom voo. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Voo 2065, contato radar na decolagem, via saída da EL, sub mantém o nível de voo 360. Via da EL 360, voo 2065. Voo 1094, via chegada a mar e desça até o nível de voo 050, ajuste no 017. 050, voo 1094, ajuste no 017. Autorizado final do procedimento TLS X-Way da Pistonozona está estabilizado. 2017, autorizado X-Frame, reportar estabilizado, tá? 3276. Bravo Delta, mantenha a posição. Quem vai ter que seguir o follow? Rombo 37. Faça posição com onde seu estado encerrado, mantenha o nível de voo 090, só no controle da Aracaju, frequência no 20.3. Turbo. Está aqui autorizado até o problema do 62. Papa Romeu até Juliette Serra, confirma estimado de pouso. Estimado de pouso, 1-2-2-2. 1-2-2-2, ciente, graça. Silva Azul 2710, QAB 50, economia 2 horas e 15, a perna Salvador. Azul 2710, parte autorizado, parte 3, parte fiscal, Índia e Alfa, até o ponto espera, no ponto espera, chega 12, 1-1-8-9-5-0-9-7. Os ataques, empate 3, empate 1, Índia, considerado 1-0, 408, 9-5, 127, 0. Torre Salvador, bom dia, pela azul 2710, ponto de espera da 10, pronto. Azul 2710, bom dia. Autorizado, aliás, daquela pista 10, vento 150 graus, 09 nós. Autorizado, alinhado e decolar, 10, 2710. Chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 25, 133, 25, já. Bravo Delta, guarda cópia, 1.200. Seguro 160, voo 677, decola pista 10, curva direita, saída coral. Controle 120, décima 8, transforma 5046, azul 2770. Autorizado, por seguro 160, depois 160, saída coral. Voo 677, 308, controle 5046, transforma azul 2770. Fazer 3, micrófono. Salvador Aracaju, voo 677, 090, pista 90, curva à esquerda, saída ponte. Controle 1208, transponder 0273. Chama controle Salvador 1208. para o táxi, o Bravo 10. Exército Brasileiro 1005, Salvador Porto Seguro, autorizado 1000 pés. Decola 90, curva direita, ingresso corredor Axé. Controle 1208-5064. Zero contato, radar na decolagem, sobe, mantém nível de voo 1970, sai da Conde. Conde 170. Parte militar, autorizado nacionalmente, chamou pelo táxi, informação. Ana 3896, no solo aos 21, direita solo Salvador, 121, décima 1. Direita 21, 1, 3, 6, 9, 6. Bom dia, é o voo 1621, informação Golf para São Paulo, Congonhas. Autorizado Salvador, Congonhas, 360, Pedro 10. Decola pistão a zero, curva direita da Euleda Motiva, controle 1208-5047. F78 da pista no zero, resposta brisada. 1-0, 7 avistado, 10 para 2 mil pés, sinal ILS-3, pista no zero, reportará estabilizado, com 1-0-9-4. Ótimo, Igor. Para a pronta, 04. Paulo, bom dia, tá, 3-2-6. Então, 3896, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa vai para a Márcia Juliette, tá? 3896. Solo, gol 1-8-4-8 para o Bushback, estacionamento. Posição 8, autorizado, chama o táxi. Chama o táxi. Tá 3896, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, tá 3896. Mike Salvador para a Sierra Novembro Juliette Delta Ponto Cópia. Autorizado, Salvador Feira, 1000 pés, decola pista 97, Montoa Norte, coordenação 42895, controle 1208, aciona 0114, Mike Wolf Mike. Ajuste Alfa Mike, Golf Mike, bom dia, confia. Golf Mike, chame para táxi. Brasileiro 1005, táxi autorizado, chame na Taxiway Hotel. Táxi autorizado, Índia Alfa, da ponto espera, do ponto espera, chame Torre 1895, ajuste de ótimo, 0097. Índia e Alfa, da ponto espera, 2895, com 1097, bom, 1984. Estabilizado em NDS final, 1-0, tem a pista vista, gol 1-0-9-4. Gente, gol 1-0-9-4, completa a final, chama a torre, 1-1-8-9-5, bom pouso. 1-1-8-9-5, muito obrigado, até breve. Salvador, muito bom dia, gol 1-0-9-4, final ILS, chão 1-0, tem a pista vista. Gol 1-0-9-4, ajuste 1-0-1-7, continue a aproximação, vai autorização de pouso. Alô, Salvador, oficina 140, tem que dar Golf no 07, autorização Maceió. Xeneme 140, autorizado, Salvador Maceió, 350, viu, 1917. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transponder a Caju. Controle 120, décima 8, transponder 5056. Xeneme 140, aprovado Maceió, 350, depois 17, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transponder a Caju. Controle 1208, transponder 5056. Portão 7, me pronto para fechar o estacionamento. Chama na 147. Portão 005, confirmando a formação, apenas uma aeronave. Chame a torre 1895, da presente, o ajuste 1017. Pushback, acionamento, chame site, 22770. Ciente 1025, mantém a posição, vai de 40. Mike, prossiga. check, distribui taxi, sem para ingresso, pistão 7. Torre, bom dia, voo 1184, visual com companhia na final, por nós, na 1-0. Voo 1184, bom dia. Até a posição, pistão 0. Mantendo a posição, voo 1184. Mike, Wolf Mike, confirma a intenção da decolagem? Este Mike, Wolf Mike, autorizado a linha de colapso no 7, vento 120 graus, 089, reporte. Faz só. Exército Brasileiro 1005, autorizado a linha e mantém-se no 0. No solo aos 3-0, direita, solo Salvador, no 2-1, décima 1. Pode entrar no 2-1, décima 1, com 0-9-4. Exército 1005, tem livre decolagem, pista no 0, vento 1-3-0 graus, 089. Michael Mike chama controle em 120, décima 8. Mike. Voo no 094, solo 121, décima 1. 21, é. Eu vou 1094. Taxi via Alfa, reporte do taxi de Lerta. Via Alfa, você pode dar a SPF, voo 094. Pois tem questionamento, o gol no 621.4. Aguardo para o suspeito também. Aguardo. Papapá, Mike, bom dia. Bom dia, Mike, Golf Mike. Prossegue mil pés, condições visuais para a feira de Santana. Confirme seu chamado de pouso. Mais 25 minutos. É a possibilidade de seguir a 500 pés, amigo? 84, autorizado ali, mantém o piscino 0. Ali, mantém o 1-0, gol 1-1-8-4. Posta livrando o CTR. Camarada livrando o CTR, Mike. Exército Brasileiro 1006, chamou o solo. Alô, 32. Prossegue para o Itapuã, reporta isso da 35 livres. Sete a bordo, 2:40, autonomia, terminando de fora. Aproximando-se da Alfa, voo 1094. Voo 1094, ingresso aqui para Juliette, portão 10. Juliette para o 10, 1094. Fala que deu, 2770, Azul? Não confio, o Azul 2770. Na próxima parte, 57 a bordo, 2:40, terminando de fora. Táxi autorizado, Índia e Alfa até o ponto 0, no ponto 0, chame Torre 1-1-8-9-5, ajuste de ótimo, final 0, na frente. Índia e Alfa até o ponto 0, da 1-0, Torre 2, mais 5, 0-2-7, 2-7-7. Exército Brasileiro 1006, acesso a golpe. Autorizado, Salvador, ponto seguro, 1000 pés, decola pista 1-0, curva direita, ingresso corredor Axé, controle 1208, transponda 5066. 1005, chama o controle de Salvador 120, décima 8. Gol 1184, decola os 35, chama o controle de Salvador 120, décima 8. 208, gol 1184. 005, só segue via corredor Axé, 1000 pés, reporta o Fora da Barra. Peço brasileiro no 005, quando possível, seu chamado para terminal de Ilhéus. Patrulha Gol 1184, decola, passa 1700. Gol 1184, contato radar na decolagem, submantenha o nível de voo 370 via Seda Puca. Via Puca e ascensão 370, Gol 1184. Eu puxo bem aqui, acionamento, chamou o Sarpac. Recall for next, Gol 1621. Copiado no 315, Exército Brasileiro no 005. Espera, pronto, decolagem, 2770. Azul 2770, autorizado, alinha decolar pista 10, vento 130 graus, 109. Alinha decola 10, 2770. É, passou aí. Azul 4207, acione identificação, desce nível de voo 060 via chegada Bonf. 060 via Bonf. Salvador, bom dia, papapá, delta, papachá. Autorizado Maceió, nível 350, autorizou 17, escola pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo Aracaju. Controle Salvador, 120, décima 8, transponda, 5062. 3 mil pés, ajuste 1097. 3 mil, velocidade 17. O aeronave Delta Charlie chamando o controle, poderia confirmar? Papapá, Delta Papa Charlie, de Feira de Santana para Serra, novembro Charlie Tango, acionado 1100. Papapá Delta Papachale, acione o código transponder 5036. 5036, Delta Papachale. O nível solicitado de voo, Delta, Delta Papachale? Solicitou após prova o nível 280. Campinas. A subida até o nível de voo 180, aguardando a atualização do técnico para prosseguir até o 280. Somente 180, Delta Papachale. Controle Salvador em 120, décima 8. 208, bom trabalho, senhor, obrigado. 95, Gol 1621. Chama o controle Aracaju, frequência 120, décima 3, bom voo. 1203, obrigado, meu amigo. Uma boa tarde aí, um bom dia. Igualmente. Controle Boa Azul 2590. Até o 060, 4207. Afirma, Google Aeronave, foi o Azul 2770? Afirma, senhor, decolou na sua escuta. Positivo, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível de voo no 60, na saída Coral. Com referência para escutar Coral direto, senhor? Brasileiro no 006, táxi até que seu hotel. Quando lá, chame torre 118-95, POB. Confirme o POB. POB 04. open up the cage. Papá Delta, Papá Charlie, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 228, 260, obrigado, bom dia. Comente. Alves, good afternoon, call 621, hold the point 10, at the port battery. 01621, clear to line up, entry call from 910, wind 120 degrees, 08 knots. Played by nothing, think of one way, 10, go 1691. Bahia de todos os campos, retrocurso livre para coordenação de tráfego local, para ingresso na terminal de Léo, chama aquele controle, frequência 120, decimal 1, bom voo. Batendo o Papa Victor Charlie, informa o tráfego na posição de 12 horas 7 milhas no rumo sudoeste, mantendo 1000 pés, é um helicóptero, não interfere na sua descida, o Victor Charlie. Desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado a final procedimento, ILS X-Way da pista no 0, reporte estabilizado. Eu acho que eu 2000, centro de tráfego, reporte estabilizado, ILS X-Way para o lugar. Desça, tchau. Azul 4207 está autorizado a descida para 4000 pés, ajuste 10017. 4207 azul. Mike Golf Mike, livrando a CTR. Positivo, em condições visuais, considerando o pouso no 257 em Feira de Santana, liga a frequência para a coordenação de tráfego, bom voo. Livro 170370. Positivo 1184. Chama o centro Recife 125 decimal 45. Secundária 126 decimal 85. Bom, bom. 25 a 5, 2085. Bom.